Este programa é um oferecimento da Fiction Corporation. www.fictioncorporation.com.br. Hã? O que aconteceu? Por que eu tô pelado? E onde é que eu estou? Caramba! O DeLorean, é isso! Eu caí do DeLorean e... Caralho! Não consigo me lembrar de mais nada. Preciso descobrir que dia é hoje. Eita, aqui nesse lixo tem um jornal! De maio de 84, essa data. Que filme tem essa data? Nossa, preciso arrumar as roupas. Opa, ali tem um táxi. De repente aquele taxista, gente boa, pode me ajudar. E aí, chegado, beleza? Você pode me ajudar? E aí, amigo, vai querer... Opa, pera aí, que porra é essa, meu pai? Tá me estranhando, é? Não, companheiro, desculpa aí. Não quero nada contigo, não. Só preciso da sua ajuda. Tu tá pelado, seu porra. Tu quer o quê, macho? Eu tô precisando de roupas. E descobrir alguém que possa me ajudar a voltar no tempo. Que voltar no tempo? Você fumou alguma coisa, meu pai? Tá doido, é? Eu não sou doido, não. Acredita em mim. Eu caí de uma máquina do tempo e vim parar aqui. Preciso levar esse maluco pro manicômio o mais rápido possível. Essas porras só acontecem comigo. Ah, meu pai. Tá bom, macho. Eu vou te ajudar. Entra aí no carro que eu vou te levar no amigo meu que pode te ajudar. Porra, valeu mesmo. Mas que amigo é esse? Eu te conto no caminho. Entra aí logo. Mas, ó, antes põe essa camisa aqui do Boba, é minha porra. Que eu não quero mais ver essa piroca de fora, não, meu pai. Bora, Bahia, minha porra. Que negócio é esse, rapaz? Sou Botafogo. Tá que pariu de vice, filha da puta do caralho. Vai tomar no cu, porra. Vai se lascar, filha da puta. Internéticos, voltamos com mais um episódio! Quem vos fala é Manuel Calaveira, eu preciso inventar uma nova abertura, que essa eu já tô de saco cheio. Um ano repetindo a mesma coisa. E eu não estou aqui sozinho, está comigo o Miotti! E o Bebac. Nossa senhora. Caralho, eu posso ir embora, velho, sério mesmo. Não, sério. Eu vou desligar. Valeu, velho. Nasceu um pelo branco na minha barba agora. Não, velho. Puta merda. Eu me nego a fazer uma colocação sobre isso aí. Não, nem comenta. Não vou comentar. Não vou comentar. Não. Está conosco aqui também, Brunão. A juba da Sarah Connor parecia o Rei Leão. Simba, né, velho? Quando ela olhou pro neném dela, eu falei assim, Mufasa. Nem isso é porque não mostrou os cabelos da bucha. Velho, devia ser pior, velho. Nossa, devia ser uma palha de aço amarela, né, cara? Não é, velho? E f***-se, Miotti, você falou essa merda, agora eu também vou encher esse programa de palavrão pra você ter que botar pi nessa porra inteira, cara. Estão aqui conosco também, Hugo Soares, lá do Pauta Livre News! O meu café sempre fica frio e sempre eu apago meu cigarro nele. Ai, velho, eu comentei isso ontem, que isso era o hábito mais nojento que tem nesse filme. Velho. Pior quando você bebe, né? E acende o cigarro de volta, né? E por último, mas não menos importante, o homem das mentions maravilhosas do Twitter. Perdeu as bolas, começou a namorar, tá agora andando pianinho. Rest in peace, Toro Man. Não é não, Torinho? Olha, eu nunca transei de Walkman e também nunca abri a geladeira e fiquei, vou fazer um misto quente, pegar o prisutinho. Cara, se ficasse também, né, velho? E outra, nunca tomou leite depois de trepar, né, velho? Que a bebida mais esdrúxula pra se tomar depois de trepar deve ser leite, né, cara? Pois é, Interneticos, hoje nós vamos falar de O Exterminador do Futuro. Cacete, bicho, esse filme que lançou James Cameron no estrelato dos diretores. Lançou ao cinema também lá nas estrelas de primeiro escalão, nosso querido Arnold Schwarzenegger. É, cara, Interneticos, hoje nós vamos destrinchar esta magnífica obra de 1984 ao melhor estilo Jurassic Cast. E a gente volta logo após os recados do Jaimeia. Dun dun dun dun dun. Eu sou o Lombo Garfio. Eu sou de tamanho mundo. Procure. Oh yes, wait a minute, Mr. Postman. Chegamos para mais uns recados do Jaiminho, um oferecimento da Fiction Corporation, a nossa galerinha, nossos amigos lá da Fiction. Muita gente boa com as camisetas do Cacilda. Camiseta Fiction Corporation, cara. O Miotti só usa isso até pra dormir. O Miotti tá dormindo com a Fiction Corporation, né, Miotti? Porra, só tô usando isso e tá vindo novidades por aí, viu? Qual é a novidade desse mês, cara? Ele lançou a camisa Crioco. Crioco? Crioco. Que porra é Crioco, velho? Baseado em um filme. Você sabe qual é, Calaveira? É, raízes. Não, idiota! Que raízes, rapaz? Como não? Não é, Crioco? Crioco, rapaz, é uma logomarca que aparece no Terminator 2. Ah, lembro, do caminhão? Isso, cara, o T-1000 tá no caminhão perseguindo a Sarah e o John Connor no final do filme. E aí vem o T-800, vira o caminhão, derruba ele, o bicho se mete lá no nitrogênio líquido. Então, a empresa do nitrogênio líquido é a Crioco, cara. Olha ali, eu lembro, cara, aquela cena antológica do cinema, aquele caminhãozão atrás do T-800, né? Porra, e no final que ele, o T-800 vira pro T-1000 e fala... Hasta la vista, baby. Putz, é verdade. Não, essa marca, ela tá associada a uma das cenas mais fodas do filme do Terminator. Icônicas, cara. Do foda. Terminator. Pô, e nada mais justo do que a gente falar dela aqui no programa do Terminator 1, né, cara? Pô. Olha só, cara, é verdade. Eu já vi essa camisa, viu? Tu já viu? Primeira mão, Miotti? Eu não tenho ela ainda, mas já vi a camisa. E aí, tá bonita? Cara, tá bonita demais, viu? Porra. Ela é branca e a logo é azul com branca. Ficou muito bonito. Porra. Uma coisa que é legal que o pessoal da Fiction faz é que todo dia primeiro de todo mês, eles estão lançando uma nova camiseta, cara. Eles são malucos, esse pessoal da Fiction, cara. A camiseta lançamento deles, eles botam mais barato. Esse povo não tem ideia do que faz, não. Cara, isso é inacreditável. Olha só o que a Fiction Corporation faz. Todo mundo fica aí, a lançamento, R$50 ou R$20, R$20, dependendo do blog. Mas, cara, a Fiction não, a Fiction bota mais barato, cara. Olha que foda isso. O preço da camiseta normal na Fiction Corporation já é o mais barato da internet, que é R$35. Isso, exatamente. No mês de lançamento da camiseta, eles cobram R$30, cara. Ah, fala sério, cara. Olha só, você vai comprar a camiseta no mês que ela tá sendo lançada e aí você vai pagar mais barato comprando no lançamento a camiseta. Você acaba economizando R$60 no ano inteiro, cara, em 12 camisetas. Cara, que absurdo. Que loucura, é como se você ganhasse duas camisetas no ano, cara. E só a Fiction Corporation faz isso, velho. Cara, que loucura, bicho. Esses caras são foda mesmo. Ah, e vale lembrar também que, olha só, as camisetas, eu não sei se vocês sabem, seus cagão, mas as camisetas, elas são confeccionadas em meia malha penteada, 100% algodão, fio 30 com costura dupla e ombro reforçado. Ou seja, a camiseta para os gordos tetudos. Porque ela não cede. Não tô de sacanagem, não. Isso é sério. Porque ela não cede. Cara, as camisetas da Fiction que eu tenho aqui, eu já lavei elas várias vezes. Primeiro que a camiseta não desbota a cor, que eu achei isso foda pra caramba. Outra coisa que eu achei excelente, porque aqui em casa eu uso máquina de secar. Lava e seca, lavadora e secadora. Ih, mas não encolhe não, porra? Quê? Bicho, mas igualzinho. igualzinho como eu tirei da embalagem. Eu fiquei de cara assim. É, a minha também tá assim. Eu tô com várias, né? Não, é não. Miote, praticamente é Miote. Miote virou sócio já da Fiction. Miote vai na Fiction. Fiction, acho que ela leva uns 300 conto de prejuízo se o Miote vai lá. Cara, mas o melhor da Fiction não é isso, cara. O melhor da Fiction é que ela gosta dos filmes que ela expõe nas camisetas, cara. Eles gostam tanto do Terminator que eles não estão lançando, ah não, vou lançar Crioco só porque... Não, cara, eles já têm a camisa da Cyberdyne System, que é inspirada no Exterminador do Futuro também. Tem a camiseta do Skynet, que é foda pra cacete. Verdade. Que é muito foda. E também tem, cara, aí entrando na onda do James Cameron, né, a camiseta da Baltic Petroleum, cara, que é a camiseta da companhia petrolífica do Segredo do Abismo, que o James Cameron fez depois do Terminator, cara. Sim, verdade, lá com o pessoal lá do ZTzinho bacaninha. Não, aqueles ZT eram bacana, né? Os ZT eram gente fina. Diferente dos aliens, né, bicho? Cara, eu vou falar pra você que eu adoro a minha camiseta da Cyberdyne. Eu tenho uma da Cyberdyne e tenho uma da Skynet, cara. Eu fui no cinema com a minha da Cyberdyne. Teve um bicho que ele me olhou. Ele olhou e daqui a pouco ele olhou de novo e ficou assim. Sabe, com a cara de... Puta merda. Onde é que esse gordo filho da puta arrumou essa camisa? E o bicho de longe me olhando, né? Eu falei assim, ih, que esse cara tá me olhando? Aí daqui a pouco eu percebi que eu tava com a camisa da Fiction. Eu falei, ah tá, entendi. Mas não tive coragem de ir lá falar pra ele onde é que ele comprava essa camisa, não, cara. Mas eu tenho certeza de que ele ficou maluco pela Cyberdyne, cara. E vale ressaltar que a camiseta da Cyberdyne System, ela é uma camiseta grafite. Então olha aí, pra você que gosta daquele cinza bacana, pô, ela cai muito bem no corpo, eu vou falar pra você. Cyberdyne é o ícone, né, cara? É Skynet e Cyberdyne é ícone de Terminator. Você fala Skynet, você fala Cyberdyne, todo mundo sabe o que você tá falando, né? Não, eu já tenho uma da Cyberdyne. Mês que vem eu já vou estar encomendando a minha da Skynet. Que aí Cyberdyne e Skynet, entendeu? Entendeu? Entendeu? Eu uso Cyberdyne no dia e Skynet no outro. Aí caga tudo. É, eu tenho as duas. Eu tenho as duas também. Eu tenho as duas. Ah, mas vocês dois são um desfalcador do cacete da Fiction. Mas a da Baltic Petroleum não tem ainda não. Vou pedir uma pra mim. Olha, a Baltic Petroleum também, eu quero também, a minha, né, da, cara? Crioco. Alexandre, manda a minha da Crioco, por favor, que eu tô precisando, pô. Pois é, cara, olha. Agora, olha só, a Fiction, além de anunciar no JurassiCast, de fazer essas camisetas fodas pra você, eles ainda fazem promoção, cara. Eu não acreditei, sinceramente. Olha só, pessoal, se você participar da promoção... Aliás, eu não tô acreditando no preço, eu não tô acreditando em nada. Mas é verdade, o pior de tudo é que é verdade. A promoção é a seguinte: você participa de um sorteio dos 4 filmes em DVD da série, do Exterminador do Futuro, e concorre também a mais uma camiseta inspirada nessa série. Olha só que foda. Cara, olha só, peraí. Eu acho que eu que vou participar dessa porra, cara. Porque eu só tenho os dois primeiros filmes, cara. Eu preciso do terceiro e do quarto, cara. Ah, eu também, cara. E fora que eu ganho a camiseta na faixa, né? Pra participar, tu sabe como é que faz, Bruno, pra participar? É muito fácil, olha só. O ouvinte do JurassiCast tem que acessar a fanpage da Fiction no Facebook, cara. facebook.com/fictioncorporation. Tem o link aí no post, clica no ícone promoções, vai ler o regulamento e vai clicar no botão quero participar. Não esquece que tem que curtir a fanpage da Fiction no Facebook, hein? E a promoção tem validade do dia 1º ao dia 31 de julho, com o resultado sendo divulgado no dia 1º de agosto. Olha só, cara, o que você tá esperando, velho? Acessa aí a fanpage da Fiction, participa da promoção, concorre a esses 4 filmes, entra na página da fictioncorporation.com.br e compra tuas camisas, cara. Vai ser feliz assistindo Terminator, ouvindo Jurassic Cast, com Cyberdyne, Baltic Petroleum, Crioco e Skynet no peito, rapaz. Um verdadeiro internético amante de filmes. É isso aí mesmo. www.fictioncorporation.com.br. Resultado da promoção em parceria com a Taverna do Ogro Encantado. Com aquele videozinho que a gente fez, né, Calaveira? Ai, nem me fale, cara. O povo adora quando a gente paga mico, né? Por falar nisso, eu queria agradecer a Taverna do Ogro Encantado por ter me mandado o meu boneco do T-800. Tá lá em casa, tá ocupando um lugar de destaque na prateleira. Fantástico. Muito obrigado. E eu queria dizer, assim, para as pessoas que ficaram em dúvida, ah, por que que o Brunão ganhou esse boneco? É porque eu recorri a grande e máxima e única lei do Meira Meira. Do quê? do Meira Meira, na hora que o pessoal da taverna do Orcantar falou, vamos mandar um boneco pra vocês, que eu falei, primeiro é meu, pronto, eu ganhei. Essa é a maturidade do Jurassic Internet. É nesse nível aí, amador. Mas não interessa, eu joguei aquele boneco no chão com uma tal força. Não quebrou nada, tá inteiro. Quem foi o vencedor então, porra? Diz aí. O vencedor foi o Luiz Garavello, ou Garavello, não sei. Qual era a pergunta, hein? Quais foram os dois atores que recusaram o papel de T-800 em Exterminador do Futuro? E a resposta correta era o Mel Gibson e o Tom Selleck. Isso, eles dois recusaram. Eu vi nego botando Schwarzenegger. Teve de botou Stallone, porra. Gente, era que recusaram, não que foram cogitados ou que foram preteridos, né? Então parabéns aí ao Luiz Garavello. Nós vamos entrar em contato pra poder te enviar o seu querido boneco do T-800. Pra variar, a gente fica batendo perna na internet, como a gente não tem mais o que fazer da vida. Se nós fôssemos pessoas de sucesso, nós não estaríamos fazendo esse tipo de coisa. A gente não, né, bicho? Tu, cara. É, agora só foi você a semana. Eu estive, morro de inveja, vocês dois, mas eu estive lá no Radiofobia número 90, falando sobre imitadores, quem sou e vozes. E estava eu, Viváqua, Tato Tarkan lá do Weird, do Verzik, obviamente o Leo Lopes, e um ator que eu não sei se vocês conhecem, o tal de Guilherme Briggs, um cara novo, tá começando aí agora. O amigo dele, o Fernando, que também é um talentosíssimo dublador. Fernando não, que lá é o Bom Jardim. Porra, é o alter ego do Bom Jardim, cara. É igual, rapaz, igual. É bizarro. E também tava lá também o Vitinho, que também lá é da casa lá do Radiofobia, mas tava lá junto com a gente e foi um papo muito gostoso, cara. Foi muito legal de gravar aquele programa, de verdade. Eu vou te dizer que eu escutei e fiquei... Eu ria, cara. Ó, você não pode perder de escutar esse programa, porque tá incrível. Eu também estive lá na calçada número 70, falando sobre turismo de inverno. É porque eu viajei pra Gramado no início do ano, eu e minha digníssima esposa, nossa filhota, e eu estive lá na calçada junto com o Fat Frog, com a Tata e com o Thiago, falando sobre o turismo naquela região. Cara, é uma proposta bem interessante, viu? Eu vou falar pra vocês que se você tem aí curiosidade de conhecer a região sul, aquela região serrana lá da região sul do Brasil, eles deram assim uma lista de restaurantes, de pontos turísticos muito interessantes. E aí entra a gente pra dar a nossa opinião sobre como foi, o que achou e tal, essas coisas todas. Bem diferente, a proposta bem diferente. Eu gostei, vou falar pra vocês que foi bem legal. Então é isso, interneticos. Fiquem agora com o programa do Exterminador do Futuro. Até a próxima! Miotti, por favor, as honras. Quais são as honras? O nome do filme em inglês, Miotti, porra. Fazendo charminho, Miotti, é porque tem os convidados aí, né? Pra que tu tá aqui se não é pra falar o nome do filme em inglês? Se faz de desentendido, né, Bruno? Eu não sei. Isso aqui é fácil, é Determinator. 20 anos de curso. Determinator. Não, ele acertou o D. Ele tá determinado, né? Puta. Tudunch. Não, nem Tudunch, velho. Isso tá estilo stand-up brasileiro, meu. Você tá estudando pra ser stand-up comedy, meu? Não tô sabendo. Ai, cara, 1984, sci-fi foda, lançado pelo diretor James Cameron. Praticamente lançou o James Cameron no cinema, que esse foi esse filme, não foi? Que deu pontapé na bunda arrogante do James Cameron, né? É, porque antes tinha piranhas, né, velho? Não, antes ele devia lamber a bunda dos outros, né? James Cameron, esse aí, a gente já falou dele no programa do Aliens, o Resgate. Esse foi o filme que catapultou a carreira dele, né? Ele conseguiu todo o dinheiro que tem hoje, começou aí. Começou com o seu querido Arnold e suas negas, falando "I'll be back" ao melhor estilo austríaco afetado, né, cara? Nossa, mas tava muito austríaco nesse filme, né, cara? Não tava, bicho? Na minha modesta opinião, agora, nos tempos atuais, é um pouco duvidoso se dizer que James Cameron realmente é um diretor indubitavelmente talentoso ou ele é simplesmente um ótimo marqueteiro. Eu tenho as minhas dúvidas. Ah, eu também. O cara que usa um elemento no filme dá certo, ele é bom. O cara que usa um elemento no filme dá certo e usa o mesmo elemento no filme anterior pra fazer um easter egg do filme anterior, é um cara inteligente. Agora o cara repetir os mesmos elementos em todo o filme dele, as mesmas tomadas, pra mim isso já começa a parecer falta de criatividade. Eu concordo, e assim, o James Cameron veio à tona pro público blockbuster com Avatar. Não, ele era muito conhecido depois do Exterminador, ele sempre foi muito conhecido. Assim, mas pelo blockbuster mesmo, assim, tem Titanic também, são filmes que só tem efeito especial, sacou? Mais nada. Ah, o True Lies também é dele. Matthew Schwarzenegger, né? Matthew Schwarzenegger, né? O James Cameron, ele era um grande diretor em evidência, uma referência em filmes de ação, de blockbuster e tal, até Titanic. Quando ele fez Titanic, que foi um estouro e ganhou dinheiro, e foi a maior bilheteria de todos os tempos, etc., ele tem um hiato, ele parou, tirou férias de 10 anos. A desculpinha dele é que ele tava produzindo o 3D do Avatar, né? Isso, entre Titanic e o Avatar, ele tirou férias, ficou fazendo documentário no fundo do mar, ficou dando chilique por aí, por ali e tal. O cara financia a criação de uma câmera, parece que ele ajudou a criação de uma câmera pra tomadas subaquáticas, né? Ou um veículo subaquático pra fazer tomadas de câmera, uma coisa assim, eu não me lembro ao certo. Cara, é engraçado que é como se ele tivesse inventado a máquina, sacou? Aham. Uhum. Eu acho engraçado isso, por isso que eu acho que o James Cameron é um puta marqueteiro do que um puta diretor. Não sei se você sabe que ele foi meio que processado, né, pelo esse Exterminador do Futuro, por um escritor de ficção científica. Sim, sim, é verdade, porque o escritor falava que era plágio, né? É, o Alan Ellison. Aquela série de televisão lá, né, Além... Como é? Além da Imaginação? Além da Imaginação, isso, né? Twilight Zone, não é isso? Sim, sim, Além da Imaginação. Tem dois episódios lá que era baseado exatamente na premissa, né, do Exterminador do Futuro. Assim também como a parte lá da Skynet, essas coisas assim. Precedia de um relato, né, lá do cara, né, que é chamado Não Tenho Boca e Devo Gritar, alguma coisa dessa assim. Então parece que o James Cameron chupou desse cara legal, né? Falam isso de Rei Leão, falam isso de uma porrada de filme. Não, Rei Leão foi. O Leão foi do Kimba, o Leão Branco, total. É, mas eu vou te falar assim, se eu pego a tua ideia e faço muito mais sucesso do que você que teve a ideia, tomou no c***, malandro. Eu também acho. A gente faz isso de 15 em 15 dias no Pauta Livre. É. Futuro pós-apocalíptico, um programa de computador, ou melhor, uma rede de defesa humana, a Skynet, tomou conta das máquinas, controlou as máquinas e praticamente fez um wipeout de toda a humanidade. A humanidade se tornou pequenas ilhas de resistência contra as máquinas. Uma das máquinas, que é o Exterminador, que é o Schwarzenegger, volta para matar quem seria a mãe do líder da resistência humana, o John Connor. Logo depois, em seguida, que vem o Exterminador, vem uma Magricelinha, que é o Reese, que seria o soldado designado para proteger a mãe do líder da resistência. Esse é o plot básico de Exterminador do Futuro, né, não, pessoal? É bem isso, né? A gente tem que admitir uma coisa. O filme envelheceu principalmente com relação aos efeitos especiais, né, Brunão? Algumas coisas ele envelheceu muito mal. Agora, eu ainda acho a história muito interessante, assim. Acho a história bacana. Acho o plot principal bem interessante. Acho que o filme tem umas cenas bacanas também. As cenas de ação são bem feitas, são boas. Agora, os efeitos especiais, assim, tem uns bonecos ali que puta que pariu, né? Principalmente os protéticos, né? Puta merda, né, cara? Isso, mas tirando isso, eu acho que vai. Eu acho que cola ainda. Eu acho que pra época dele, 84, eu acho que os efeitos especiais estão bons, velho. Aquela hora mesmo lá do Schwarzenegger, ele mexendo lá no rosto dele, né? Tirando, botando olho biônico, essas coisas. É, naquela época eu nem percebia que tinha um boneco ali. Em 84, pra gente, passava, né? Naquela cabeça da época, velho, o que você tinha era stop motion, né, velho? Tem um pouco de stop motion até nesse filme. Não, o filme inteiro tem stop motion, praticamente, em questão de efeito especial. Torin, é por isso que a gente disse que o filme datou. Sim, eu tô dizendo. Mas eu acho que pra época os efeitos estavam legais. Estavam muito legais mesmo. Brunão, explica pra esses newbies como é que funciona o Jurassic Cast. Explica aí. Esses newbies vêm aqui e ficam... Newbie é ótimo, né? Não é noob, né? É newbie, né? É novato. É porque o Hugo não sabe. O Hugo escreveu easter egg S-T-E-R-E-G. Você ligou pra sua mãe pra contar, não ligou? Contei. Ah, não, com certeza. Eu vou pegar no seu pé até o final da... Se você continuar pegando no meu pé, você lembra que eu tenho um áudio seu falando de um time de futebol, viu? Tá, tudo bem. os filhos da puta saem da casa deles pra vir brigar aqui, velho. É foda, né, cara? Que merda é essa, cara? Tá aqui pra chamar o Arnold pra chutar a bunda de vocês tudo aí. Miote e Bruno, a gente já tá aí batendo 100 mil downloads, na boa. Eu acho que a gente já tem que começar a nivelar por cima quem vem aqui, velho. Isso. Brincadeira, internet. Brincadeira, queridos. Eu tô brincando com vocês. Eu não tô, não. Se é pra nivelar, então você não chama mais o Nerd Master, né? O Nerd Master já veio duas vezes. Mas já cortou faz é tempo! Já faz é tempo! Tem ali da Hamilton, que naquela época tinha um clítoris, não tinha uma rola entre as pernas. Mas é verdade, Linda Hamilton, depois que fez o Exterminador do Futuro 2, eu não sei o que aconteceu com ela, velho, na boa. Ela não saiu do papel. Linda Hamilton fazendo cosplay de Mufasa, né, velho? Cosplay de Rei Leão, é, exatamente. Eu acho que esse cabelo dela, ela tá se preparando pra aquela série. Vocês lembram daquela série que ela fazia, A Bela e a Fera? A Bela e a Fera. Ela é a fera, né? Com aquele cabelo, é a fera. Pois é, né? Todo mundo falava que ela era bela. Que a fera era o robô, né? Na época do Exterminador, era só você molhar aquele cabelo dela. Porque o cabelo dela era muito liso. Então ela tem aquele de galinha na cabeça pra tentar ter volume no cabelo. Com certeza é aquilo ali. Então você molhava o cabelo, velho, assentava aquela juba e da Hamilton tava pra passar. Não, ela passava, ela tava gatinha. No 2, ela já virou um transex. Desculpa, Calaveira, mas eu sou muito mais pegar ela no Exterminador do Futuro 2 do que pegar ela no 1, cara. Não, velho, você é doido, Brunão. No... A Pau 2, ela tá muito melhor, sério. Cara, aquele cabelo eu não encarava, velho, nem fudendo, velho. Pô, bota ela debaixo do chuveiro, mano. Ela parece um espantalho, bicho. Puta que pariu, velho. Eu prefiro a amiguinha dela. Não, amiga dela não. A amiga dela é uma ovelha, velho. Eu tô com Calaveira, eu não encarava ela no 2, não. No 2 eu tinha medo dela me bater, velho. Velho, peraí. Vocês estão malucos. Lucas, cara, olha só, ela e a amiga dela, dá vontade de botar fogo nas duas e apagar com um martelo, bicho. Porque putz grila, velho. Aquele cabelo da amiga dela era um floquinho de cebolinha e botou na cabeça. Tem uma hora que ela tá se arrumando no espelho, que aquilo ali, meu Deus do céu, aquilo ali, se você enfiar a mão, você perde sua mão. Maldito permanente dos anos 80, né, velho? E ela foi casada com o James Cameron também, sabia? Ela foi o quê? Ela foi casada com o James Cameron também. Olha aí, essa eu não sabia. Para tudo. O James Cameron foi casado com a Linda Hamilton? Foi. Não sabia não, macho? Sabia não, bicho. Nem eu. Por 2 anos. Tinha também o Michael Biehn, que é o Kyle Reese, que a gente já viu ele também aqui no Jurassic Cast, no Alien 2, né? Que ele é o tenente que não faz porra nenhuma, mas é o gatinho. É o tenente gatinho que não faz nada, né? É impressionante como o Neguinho não sabia quem escolher, né, cara? E aí falou, não, vamos botar esse cara aqui que ele vai ser o galã. Só que o cara, ele é cigano Igor total, velho. Ele é nível miote, assim, de atuação, cara. Não, eu acho que eu sou melhor. Não, eu não tô de sacanagem, Miotti, mas eu concordo com você. Aquela cena lá nos esgotos, quando a Sarah Connor vira pra ele, ele faz assim: conte-me um pouco sobre o futuro. Velho, o cara é totalmente discrepante. A mulher, conte-me um pouco do futuro. Eu, cara, do futuro? É, ele faz uma pergunta, né, velho? Velho, ele toma um susto. Ele, do futuro? Mas não era isso? Diretor, eu tô assustado. Cara, o Schwarzenegger tava grande nesse filme, né? Ele tava perto do Conan. Porra, tá, o cara tava muito grande, pô. Ele tava gigante, tava, né, cara? Tava muito grande. Eu acho que ele tava até maior que no Conan, né? Ah, não, cara. No Conan não tem lógica. No Conan ele parece um monstro, cara. Tem a lenda de que ele precisou perder massa, né? Pra poder pegar a espada. Sério? Sério. Ele não conseguia dobrar o braço pra trás pra pegar a espada. O tamanho e os músculos deles eram grandes. Caramba! É, rola essa lenda. Schwarzenegger é um ator austríaco, né? Começou sua carreira como halterofilista, né? Mister Universo. Começou a construir a carreira no seu físico, né? Na verdade, ele se projetou ao cinema quando ele ganhou o concurso de Mr. Universo, né? Até então ele ganhava Mr. Califórnia, Mr. sabe-se lá o que mais, né? Teve um documentário que ele fez que ficou famoso, que é o tal do Pumping Iron, né? Pumping Iron. Isso. Ah, sim, que ele fala que usava esteroide, né? Eu não sei se ele fala porque eu nunca assisti, mas o que eu sei é que é contando meio como é que foi a preparação dele pra ser Mr. Universo, né? Um documentário sobre o cara puxando ferro. E todo mundo que puxava ferro como ele, né? E o Schwarzenegger foi um dos grandes brucutus aí de ação dos anos 80. É interessante até desse negócio do Pumping Iron e do Mr. Universo, que o primeiro filme dele, que é aquele Hércules em Nova York, né? Que passou no SBT uns anos aí. O nome dele nos créditos não tá como Arnold Schwarzenegger, tá como Arnold Strong, Mr. Universo. Arnold Strong. É, exatamente, Arnold Strong. Porque, porra, pedir pra um americano falar Schwarzenegger é uma sacanagem, né, bicho? É. Que é um nome austríaco, foda. Pô, mas vamos combinar que também Arnold Strong também não é pra ser pedido pra ser levado a sério, né? Mas não era Arnold Strong, era Arnold Strong Mr. Universe. Ah, desculpa. Melhorou, né? Vou ser levado a sério pra caralho mesmo, com um nome desse. Agora sim. É. Agora sim, negócio vai falar, velho, com um nome desse, vamos investir, porque vai dar certo. Cara, eu fico imaginando a decisão do produtor, velho. Qual que é o seu nome, meu filho? Arnold Schwarzenegger. Aí o cara, o quê? Arnold Schwarzenegger. Aí o cara olhou e me falou, velho, Arnold the Strong. What? Arnold the Strong. E cala a tua boca, tu não vai dar um pio no filme. I'm an actor. Cala a boca. Não vai falar. Não vai falar. Você está proibido de falar. Cara, eu acho muito foda o Schwarzenegger, porque ele é um péssimo ator. O Stallone, vamos dar uma comparada com o Stallone ainda a gente consegue tirar leite de pedra quando ele interpreta o Rock. Ele tá fazendo ele mesmo, né? Ele tá fazendo ele mesmo, mas o Schwarzenegger, ele é péssimo. Mas, velho, eu nunca vi um ator tão ruim ser tão carismático e te prender tanto na tela. Eu achava mais interessante as cenas com o Arnold do que com o Kyle Reese lá com o discípulo do Miotti. Não, eu concordo plenamente. E outra, né? Lembrando que ele é o vilão do filme ainda, né, cara? Cara, o Arnold Schwarzenegger, ele tem uma presença magnética. Você não consegue não prestar atenção no cara, velho. Porque o cara é gigante, você fica preocupado, cara. Você fala, caralho, vai acontecer alguma coisa, velho. Alguém vai apanhar, alguém vai tomar uma porrada. Agora é que ele tá com a carreira mais embaixo também, mas também porque ele foi governador da Califórnia por algum tempo, ele parou um pouquinho. Mas durante muito tempo ele foi dos brucutus dos anos 80, o único que ainda era blockbuster, sabe? O Stallone deu uma caída, o Van Damme também se afundou nas drogas, o Steven Seagal nem se fala, Chuck Norris, essas coisas assim. O Schwarzenegger não, o Schwarzenegger ainda tinha lá os True Lies, o Fim dos Dias. O Schwarzenegger, ele era o brucutu que era a garantia de blockbuster até os anos 90. E aí o Schwarzenegger, quando chegou pra interpretar o Terminator, na verdade ele já tinha passado pelo Conan, acabou que ele não tava cotado pra ser o Exterminador, né? Ele tava sendo cotado pra ser o Kyle Reese. Exatamente. Porque ele era o heróizinho, né? Ele era o... Pô, o Conan foi o herói. E aí quando James Cameron teve a ideia de chamar ele, falou, pô, botar esse cara aqui pra ser o Kyle Reese. Só que o que aconteceu, Miotti? Várias pessoas foram escaladas para ser o Exterminador, só que não aceitaram. Dois atores recusaram, o Mel Gibson e o Tom Selleck. Imagina o Terminator de Magnum, velho. De bigode, cara. Cara, ia ser foda só pela trilha sonora dele, que ia falar... Tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, antes de matar a Sarah Connor, ele ia comer ela, né, bicho? Ele ia comer as três que ele ia matar, né? Isso, ele ia levar pra piscina, botar ela pra boiar, fazer o quê? É comedor, é? No Magno ele era, pelo menos. Porra, no Magno ele era pra caralho, né? O cara já tinha uma Ferrari ainda por cima. Imagina ele chegando, velho, de Ferrari... Na casa da Sarah Connor, de camisa havaiana, todo bonitão, com aquele bigode de respeito, abri a porta. E aí, tudo bom? Vamos lá? E o Mel Gibson, cara, de Terminator? Cara, o Mel Gibson de Terminator ficaria legal se fosse o Mel Gibson dos dias de hoje, porque ele tá maluco. É, porque hoje ele tá doido, é. Pois é, seria excelente. Mas agora, o pior de tudo, não é nem esses dois aí. Quem foi cotado pra fazer mesmo o Exterminador foi o O.J. Simpson. Ah, cara, na boa, esse merda. Ia ser foda, mano. E sabe por que ele não foi? Porque os produtores acharam que ele era muito bom moço. Aí não ia combinar com a imagem de assassino. Ele tinha cara de bom menino. Ah, mas o O.J. Simpson, antes de ter aquela putaria toda, o O.J. Simpson era tipo... Pelé, né, velho? Ele era um astro do futebol americano. Imagina a ironia, né, cara? O cara ia ser um exterminador na ficção e foi um exterminador na vida real, né, cara? Pois é. Verdade. O pior não é isso. O pior é que se fosse o O.J. Simpson, na versão brasileira, a gente ia ter um problema, cara. Porque quem dublava o O.J. Simpson nos anos 80 era o Valdir Santana. Ele ia chegar e falar assim, Sarah Connor. Flanders. Flanders! Como é? Eu voltarei! Eu vou voltar! Eu vou voltar, Flanders! Venha comigo se quiser viver, Flanders! Venha comigo, Flanders! Não ia dar certo, né, velho? Aquele filme do Schwarzenegger no Carnaval do Rio foi antes ou depois do Exterminador? Que ele faz a mulher pagar um épico boquete numa polenta. É, não, esse eu não sei, cara. Eu acho que deve ter sido antes. Cara, é aquilo muito aquilo ali tá com a cara de anos 70 danado, velho. É muito trash. Olha, internet, se você não viu... Que filme é esse, mano? Não é um filme, é um documentário que parece documentário de turismo sexual. O título é Schwarzenegger em Rio, no Rio, no Carnaval, uma coisa assim. Parece nome de filme pornô mesmo, né? É muito trash, é muito trash. Schwarzenegger merece meu respeito, que lá no gabinete dele de governador, ele carregava a espada do Conan, velho. Cara, que foda, hein? É mesmo, né, velho? É a original, caraca, a original. Um bicho desse tem que ser respeitado, velho. Ele, velho, eu votava nele, velho, na hora. Ah, eu votava também. Teve uma época que eu era tão fã do Schwarzenegger que eu me lembro que eu fui na locadora, acho que eu aluguei todos os filmes que tinha dele na locadora na hora, assim, velho, pra assistir, velho. True Lies, o filme que ele fez lá, o segundo filme dele com o James Cameron, né, velho? True Lies foi o primeiro filme que eu vi no cinema que a galera aplaudiu de pé no final. De tanta mentira que aquela porra daquele filme tem. Ah, sim, um que tem um, ele pulando de cavalo? É, pronto. Pô, esse é bizarro, hein? Mas ainda é bom esse filme, mano. Uma Uzi cai da escada e mata todo mundo, sabe? Isso, esse filme é bom, pé, cara. Né? Esse filme é bom pra caralho, velho. Tem um jato que fica na frente de um prédio, assim, não é? Isso, tem um strip da Jamie Lee Curtis, que é excelente também. Só pra lembrar que esse ano tem Macho As Negras no cinema. Mercenários, né? Mercenários 2. Já estão em conversas pra fazer Exterminador do Futuro 5, hein? É. Tinha que fazer o Conan, velho. Tinha que fazer o Conan Rei, cara. Que é o Conan velho que larga o reino dele pra trás pra virar ladrão de novo. A fase do Conan que eu mais gosto pra mim é a Conan Rei. Eu adoro o Conan Rei. Cara, é muito bom, velho. Conan, nossa, eu adoro o Conan, cara. Adoro o Conan. Adoro. Tirando esses três, o resto é um bando de atores Zé Buceta, que não faz o menor sentido eu citar aqui. Mas também tem o Bill Paxton também, né, que faz o líder dos punks lá, né, numa ponta do aponta, né? Peraí, líder dos punks não, velho, faz um punk qualquer, né, cara? É porque tá aqui, líder dos punks. Ah, que na pauta tá líder dos punks. Só quem fez a pauta foi o Calaveira, né, que não tem noção de nada. Tá no IMDB assim, que eu vou fazer? Líder dos punks porque ele é o primeiro a falar, né? O líder dos punks são os caras mais desordeiros da cidade. Eles estão sozinhos num posto de observação da casa do caralho, que eu não entendi pra que tem uma luneta, sacou? Pra, de repente serve pra você ver as estrelas, e aí chega Schwarzenegger nu com uma piromba de respeito. Eu ia falar disso agora, vem a piromba dele balangando até a tela. É o Conan, sabe? Velho, na boa, eu não sou de ficar manjando rolo na areia. Vocês viram? Aparece um pau de Schwarzenegger? Não, não, não. Aparece metade da coxa. É absurdo, cara, é absurdo. Ele vem andando e vem fazendo um negócio blam, blam, blam, blam, blam, blam, blam. É, o nego fica falando assim: ah, porque que é bombado, fica com a piroca encroada, velho. Ele tomou bomba no pau, porque não faz sentido aquilo ali. Não faz. O bicho é gigantesco e ainda tem uma pica do tamanho das galáxias, velho, praticamente. Cara, isso não apareceu na cópia que eu peguei, velho. É porque você não prestou atenção, Torin. É porque tá na penumbra. Graças a Deus eu não prestei atenção. Tá na penumbra, mas se você olhar, você vê a penumbra mexendo, cara. Eu assisti em HD, cara. Quando eu olhei aquela merda, eu falei, não, tá batendo de um canto na tela no outro, velho. Que pau é aquele, velho? O Hugo viu em HD. Quando ele viu a rola, ele falou grosso. Ele, caralho, velho. A rola do Arnold, velho. O Hugo falou grosso. Caralho, velho. É tão grande que quando ele chega, que os três punks olham pra ele, presta atenção na cena. Os três ficam, ih, olha lá o cara, não sei o que. Aí um pergunta assim, tá calor na noite, né, meu irmão? E aí, cara, tem um deles, dá uma manjada na rola do Schwarzenegger, velho. E lambe os beiços, velho. Lambe os beiços. Ele lambe os beiços, cara. Top Gun é quando fez isso, velho. Não fez, velho. É sério, a gente não tá zoando. Não tô zoando, cara. Brunão vem ontem aqui pra casa, a gente assistiu o filme junto, Brunão. Ô, Calaveira, olha ali, velho, o cara morde o lábio. Aí eu virei e falei, velho, ele não morde o lábio, ele lambe os beiços. Ele fica, ele não deu aquela passada de olho e falou, ih, caralho, a pica do cara, e subiu, sacou? Ele deu uma olhada, olhou pra baixo e ficou lá. É, caralho. Ele fica olhando e ainda faz assim... Ele falou, meu irmão, caralho. Caralho, meu irmão, que pica é essa? Que piruzão. Exterminador do futuro mesmo, meu irmão. Cair de boca nisso aí, eu vou fazer a festa. Aí o Bill Paxton, vai, vamos matá-lo. Aí o cara, nós vamos matá-lo. Matá-lo de tesão. Matá-lo de tesão. Fazer um pintocóptero nisso aí, velho. Só vai sair girando. Velho, a cara que o cara faz é desse nível, velho. É, não é sacanagem, nível, não é, Bruno. É desse jeito, velho. Um dos meus atores favoritos, atores de ação favoritos, é o Stallone. E eu vi o pornô do Stallone, velho. O bicho tem uma minhoquinha encruada, velho. Eu fiquei com pena dele. É sério, verdade. É um piruzinho, velho. É um piruzinho, assim, de dar pena. Dá pena. Você virava assim, velho, o Stallone, porra, o Rock, velho, me fez chorar. Cadê essa rola, velho? Cadê a rola do cara? Fiquei triste. Chegado, eu não tô dando conta, eu preciso comer. Que história é essa, rapaz? Sai pra lá, não vai me comer não, porra. Não, seu maluco, eu tô com fome, porra. Ah, tá. Mas o que você quer que eu faça? Para naquela chonete ali, ó. Tá bom, macho. O problema agora é que eu tô muito duro. Tá que pariu, mas que duro o quê? Sai pra lá, filha da puta. Eu já falei que não vai me comer não, porra. Não, rapaz, puta que pariu. Tô dizendo que eu tô é sem dinheiro, não tô pelado. Onde é que você acha que eu ia enfiar a carteira? Quer mesmo que eu responda? Tá, deixa pra lá. Me peça o dinheiro aí, que eu te pago assim que puder. Tá que pariu. Tá bom. Toma. Já tô voltando, viu? Opa! Tem fila, e das grandes. Nossa, fiquei até excitado. Ei, moço. Moço. Que isso? Nossa. Você está gostando tanto assim daqui? É que eu queria comer, e aí entrei nessa fila. É? Queria comer? Vou te contar. Te vendo assim, eu fiquei atraída por esse seu charme sensual. E esse seu jeitinho meio animalesco. Vamos ali atrás que eu vou te dar o que comer. E o melhor, você nem vai precisar pagar. Bora, Bahia. Minha porra. Porra. Vou ter que sair dessa fila, mas eu acho que eu tô te entendendo. Pra mim é a cena mais surreal do filme. Mais surreal do que você ter uma porra de um robô correndo atrás de você, querendo te matar. Mas, cara, eu nunca vi ninguém fudendo com o Walkman. E ela ainda divide o Walkman com o cara, né? Tá lá no meio do rally. Ah, ouve, ouve. Eu não sei o que é que tava tocando ali. Devia ser Dana Summer, alguma coisa desse sentido aí naquelas épocas lá, disco mesmo, que essas coisas assim. E depois que ela fode, ela ainda sai pulando, que nem uma gazela, e vai comer na geladeira, né? Tomar leite, né? Quem foi que falou que ia tomar leite? Ela pega uma jarra de leite que lá nos Estados Unidos não tem. Lá nos Estados Unidos não se tem nada P, né? É tudo GG. Tira um galão de dentro da geladeira pra tomar leite, cara. E fazendo tudo isso, cantando, né? Vou pegar um leitinho e fazer um queijinho. E lá, lá, lá, lá. É muito engraçado o Torinho falar que na cena é surreal dela tá transando com o Walkman. E o Torinho, no último pau dele, ele fala que transou numa canoa, mano. Foi mesmo. E ele vem falar que é surreal. Mas não tava de Walkman, bicho. É, não tava de Walkman, pô. Ele comendo a mina e ele virava no ouvido dela e falou assim: se a canoa virou, quem mandou ela virar? Foi a porra da Kinguinha que não soube trepar. Ha ha ha. Mas o pior não é isso, cara. Trepar ouvindo o Walkman, sair, fazer o lanchinho. É tomar leite depois de trepar, velho. Pois é. Normalmente você fuma, bebe um uísque, alguma coisa assim, né? Não, o melhor de tudo é que ela tá normal, né? E o cara tá lá mortão. O cara morre, né, velho? O cara morreu. É não, velho. É que a mulher tá larga pra cacete, bicho. É aquela coisa. A mulher deu uma surra de buça. O cara capotou. Ele entrou em semicoma. Verdade. Ela falou assim, velho, agora eu vou fazer um sanduíche de mortandela. Não é mortadela, é mortandela. Porque, e a bicha é gostosa, porque ela é gostosa. Cara. É, ela é gostosa. Boa, mulher, fazia vídeo de workout, né, velho? Cara, ela podia ser gostosa, mas aquele cabelo, bicho, o cara tem que ser muito herói não, pra encarar, velho. Com o cabelo. Eu fiquei, velho. O cabelo dela e o da Sarah. Cara, parece que elas moram embaixo de um salão de cabeleireiro, cara. Porque não é possível conseguir manter aquele penteado daquele jeito 24 horas por dia, bicho. Ah, cara, eu tenho uma coisa pra falar da Sarah Connor. Quando, em um mundo, que uma pessoa apaixona daquele jeito que ela apaixonou pelo Kyle Reese, da noite pro dia, cara? Não, foi paixão não, ela só ficou com tesão. Não é paixão, gente, vocês são muito meninos, né? O Hugo nunca se apaixonou, cara, é por isso. Bicho, aquilo ali é pena. Isso. Pena? Ela virou e falou assim, velho, tá esse retardado aqui do meu lado. Falando esse monte de asneira, esse monte de loucura. Pra me proteger. Ele tá às 2 horas comigo no filme e o máximo que ele faz pra me proteger são 6 cabeças de negro. Tem uma bombinha que chama cabeça de negro, né? Uhum. São meia dúzia de cabeça de negro pra me proteger. E ela vira e fala assim, você tem alguém? Como quem diz, pô, não, pô, pelo menos uma punheta, né? Como são as mulheres da sua época, ele, guerreiras. Ela, mas e aí, como é que é? Tipo assim, é de 4, mamãe, papai, franguinho assado. Como é que é lá no futuro? Aí ele vira pra ela e fala assim, não, eu sou virgem. Porque dá a entender, né? Internet, que vocês vão escutar isso enquanto vocês estão assistindo o filme. Ela põe a mão no ombro dele e fala, que pena. E ela dá pra ele, é pena, é pena. Ela falou, velho, tá esse retardado. O cara vai vir matar a gente. Esse filho da puta construiu 6 cabeças de negro pra me proteger. É o máximo que esse puto tem de conhecimento do futuro. Ele pegou caro, salada de batata e fez uma bomba. Nunca vi isso. MacGyver, perto dele é trouxa. O cara vai falar assim, eu sou virgem. Ela falou, velho, eu vou meter. Não vou pegar uma gonorreia, não vou pegar uma sífilis, porque tá limpinho. Vou me dar bem. E eu faço a alegria desse rapaz que vai morrer já, já. Ela vai mexer com ele, velho. Cara, não se apaixonou porra nenhuma. Porque, meu irmão, você é virgem que tá ouvindo isso. Se você quer atrasar, fala pra mulher que você é virgem. Mulheres ficam atacadas. Não, peraí. Se você quer trepar, invente uma história de que tem um exterminador atrás de você. Que você veio do futuro, desenha no braço um código de barra, assim. Você pega ela, você pega alguma desavisada aí no shopping, você pega assim pelo braço, venha comigo se quiser viver. Isso. Pronto. Conversa com aquele cara que é marrento, dá uma grana pra ele, fala, meu irmão, tu que é grande, tu aparece no shopping tal dia e começa a correr atrás de mim, na hora que eu pegar na mão de uma mulher. Toda academia tem um Schwarzenegger. Isso. Toda academia tem um cara que tem o apelido de Schwarzenegger. Ou é Schwarzenegger ou então Hulk Ruga, né? Ou Montanha. Vai no Schwarzenegger da tua academia e fala assim, Schwarza, 10 conto pra tu correr atrás de mim no shopping, beleza? Velho, você vai comer quem você quiser. Agora, você falou que ela é vagaranha. Tu acha que, tudo bem, transar com o cara... Não, eu não acho que ela é vagaranha, não. Não? Não, porque ela deu pra um cara só. Ela é tipo assim, ela deu pro pena. Não, mas peraí, no começo do filme, no dia que ela tá lá junto com a amiga dela, elas estão indo, as duas estão querendo sair pra dar. Ela se arruma toda... O ovelha vai dar. E ela também tá, pô, tranquilaça, né? Achando que vai rolar. Eu tenho outra teoria sobre a Sarah Connor. Na verdade, eu acho que ninguém queria comer ela. Isso, é verdade. Aí ela viu no Virgem a oportunidade, porque vamos analisar a cena. É verdade, olha aí. O ovelha já tá passando batonzinho, já tá passando perfume lá e tudo. Então, ó, tá tranquilo. Aí chega a Sarah Connor e fala, amiga, vou dar hoje também. Provavelmente pra um careca que deve ser contador. Aí a amiga fala, bicho, você tá arrasando. Velho, na hora que a Sarah Connor aparece, a Sarah Connor tá de blusa de lã com ombreira. Blusa de lã blusa com ombreira, blusa de lã, cara. Com ombreira, velho. Os anos 80 era massa, né, velho? Não, mas ninguém nos anos 80 se vestia daquele jeito, a não ser Sarah Connor. Aí o que que acontece? Óbvio. O cara vai ligar e falar assim, aí, mina, eu vou levar minha avó pra depilar o sovaco. O sexto sentido do cara apitou, velho. Falou assim, meu irmão, olha o cabelo dessa mulher, velho. Olha como essa mulher se veste, velho. Tenha dignidade, velho. Não vai sair com essa mulher desse jeito, bicho. Aí ela vira e fala assim, ah, que pena, não darei hoje à noite, vou ao cinema. A idiota já está vestida. Ela tá lá com a roupa ridícula dela, mas, velho, bem ou mal, a Linda Hamilton tinha uns peitinhos. Tinha, e maravilhosos, viu? Tinha uma cinturinha. Ela tava toda durinha ali com seus 30 anos. Tava massa, 20 e poucos anos. Tava massa, dava pra tu comer maneiro. Aí ela fala, vira e fala assim, vou ao cinema. Ela entra no quarto, ela sai tipo uma pseudo mendiga. Ela bota uma camiseta 3 vezes o número dela. Ela bota uma calça de esfolgadaço e fala assim, vamos no cinema, beleza, falou. A outra também podia ter virado pra ela e falar assim, pô, Sarinha, na boa. Por que você não ficou com aquele vestido, cara? Tem homem no cinema também. Não, o pior é que depois ela sai e aí tá sendo perseguida pelo Kyle Reese, ela começa a ficar com medo e entra no Tecnoar, na boate. E aí resolve usar o telefone. Essa boate tem um DJ mais solidário ever, cara. Porque ela entra, tá um som, uma zoeira do caralho, velho. Cara, ela vai pegar no telefone. Antes disso, cara, quem cobra o ingresso dela é Roxette. Isso. Roxette vira pra ele e fala assim, ô, paga aí, bicho. Aí ela, ah, beleza, toma aí. E aí, cara, ela vai, procura, acha o telefone, e aí, essa boate tem o DJ mais solidário, porque ele viu ela, porra, a mulher vai pegar o telefone, não vai conseguir escutar, ele abaixa a música. Cara, na hora que ela bota a mão no telefone, o barulho da boate... É muito escroto, cara. Parece dublagem. Parece quando... Não, que é um adendo também muito legal. Porque olha só, o robô, ele chega e mata o Ovelha com o namorado. Aí o robô falou assim, cara, está exterminada a Sarah Connor. Isso. Eu matei a Sarah Connor. Aí a idiota liga pra casa dela e fala assim, Ovelha, é a Sarah. Na hora que ela fala, é a Sarah, o robô olha com uma cara de puto pro telefone. Ele olha, ele esbugalha o olho e fala assim, sua filha da puta. Velho, se ela virasse e falasse assim, sou eu. Acabou, velho. Acabou o Exterminador do Futuro. Acabou Skynet. Acabou tudo. Ela só precisava falar, Ginger, sou eu. Tô numa boate, tem um cara atrás de mim. Acabou. Aí o Exterminador olhar aqui e falou, que não faz sentido nenhum pra mim. Eu vou me autodestruir e beleza. É verdade. Acabou o filme. Ela vira e fala assim, é a Sarah. Mas, velho, olha só. Eu tenho uma coisa no roteiro do Exterminador que eu acho muito legal. O T-800 do Schwarzenegger, ele é o único robô com inteligência artificial que se emputece na face da Terra. Ele se camufla num hotel, ele paga um hotel, ele se camufla de um ser humano normal. Eu não sei pra que ele precisava de ficar num quarto de hotel. Quem é que alugou um quarto pra um cara daquele tamanho, né? Quem não alugaria? E com que dinheiro também, né? Não, mas ele matou alguém, né, velho? Véi, ele roubou um arsenal de arma, velho. Pra que ele precisa de dinheiro? Ele entra na surdina. Ele entra pela janela dos fundos, ele esconde as armas debaixo da cama. Quando ele enfia a cara no muro, ele já tá tão emputecido que ele pega todas as armas de uma vez, sai pela porta da frente, às 11 horas da manhã, vira pro negão que tá vindo na frente dele e fala assim, sai da frente, Grô! Velho, ele tá muito puto. Ele tá muito puto. É assim mesmo. Tem uma cena que o Kyle Reese tá quase morto, sacou? E a Sarah Connor fala com ele assim, vamos, você tem que conseguir que não sei o que, aquele outro... E do nada, ele levanta bem, cara. Ele tava quase morto. É, quando ela fala, levante, soldado, né? É isso aí mesmo. Levante, soldado. Ele ficou até de pau duro, né, velho, na hora. Foi. E ele levanta... Não aconteceu nada comigo. Vamos lá, vambora. Do nada. Esse é da escola de diretores Jorge Lucas, cara. Isso. Ou de atores do Miotti. É a escola de atores do Miotti com a escola de diretores Jorge Lucas. É um cara que sabe dirigir um ator. O cara vira e fala assim, ó, você está mal, ela vai te chamar, você vai ficar de boa. O cara foi e falou, beleza. É bem isso. E o caminhão explodindo, cara, aí você vai me desculpar. E vem aquele stop motion porco que é horroroso, cara. Aquele robô andando, meu Deus do céu. Ali deu vontade de parar de ver o filme. Eu não achei tão mal feito, não, velho. Eu vou te falar uma parada que eu acho que é quando o Jorge Lucas consegue acertar na vida. Quando ele pega essas cenas que estão antigas e datadas e dá uma arrumada. Ah, eu concordo. Esse filme tem algumas cenas que ele podia dar essa arrumada. Por exemplo, trocar o manequim lá, botar um boneco digital, tirar o boneco que mexe na cara, que fura o olho e botar um... Mudar todas as cenas do Kyle Reese. Ah, cara, mas eu acho que o robô em si é muito ruim, cara. Não, sabe o que, que mais me irrita no robô? Não é o stop motion. O que mais me irrita no robô é a total falta de sincronia entre os barulhos da engrenagem e o robô andando. Verdade! Ele dá 3 passadas e faz barulho. Da onde você tá ouvindo aquele barulho, velho? Ele dá quatro passadas. É bem isso aí, cara, mano. Eu fui o único aqui que achei aquela cena bem legal, velho. Você tá de sacanagem, Torinho, credo. Não, é realmente você para pra analisar com os olhos de hoje, realmente, mas, cara, eu me lembro quando eu era pequeno, eu ficava morrendo de medo. Essa cena ficou encrustada na minha memória. A gente tá falando do filme que ficou datado, porque aí ficou ruim. Não, mas a gente tá metendo pau nessas dificuldades técnicas, nesses erros técnicos, mas a cena ela é muito boa. Sim, sim. É tensão, velho. Ela dá um medo do caralho. Aquele braço mecânico que aparece furando a porta, por mais tosco que seja aquele ali, velho, que dá um cagaço. O robô em si, ele é muito bem feito. Stop motion ficou fraco, não ficou legal. Não... É, a animação do robô ficou ruim, mano. A animação não ficou boa. É, mas é aquela coisa, é a animação de 1980. O que eu acho bizarro é ele andando, parece marionete. O pé dele se mexendo parece o pé de marionete, sabe? Aquele cara mexendo assim em cima com as cordinhas. Uma coisa que me irrita muito nos robôs também do Exterminador do Futuro, eles são ciborgues. Eles têm uma força de 15 toneladas na mão, não é verdade? Uhum. Então assim, velho, é só ele pegar a cabeça do cara e fechar a mão. Pra que ele vai sair por aí esmurrando? Não, eu vou dar um murro porque é mais cool. Aí eu preciso matar o Kyle Reese. Beleza, pega o Kyle Reese, pega no pescoço do Kyle Reese e quebra o pescoço dele. Você vê a primeira cena do filme, que ele dá um murro na barriga do cara, que ele atravessa o cara inteiro. Uma coisa que foi muito criticada no Exterminador Salvation foi isso, porque o Exterminador põe a mão no pescoço, aí o nego virou velho, era só ele fechar a mão, é. Sacou? Aí não, ele prefere pegar o jogo quando joga pro lado. E arremessar. Joga pro outro, joga pro lado e fica brincando de biboquê. E vamos lá, na cena do caminhão de novo, aquele cena do caminhão é muito ruim, velho. A mulher correndo no caminhão e, tipo, ela corre em linha reta, sacou? E o caminhão a 10 por hora, ela não podia ir pro lado, não, sacou? Ela tinha que ficar em linha reta pro caminhão correr atrás dela, né? Mas isso é porque faltou o Exterminador fazer o download do app de aprender a dirigir caminhão, cara. Oxe, eu já fui até em casa de madame, mas atrás de lanchonete foi a primeira vez. Deve até um gostinho de bacon. É a fumaça, tolinho. Mas vai, vai, me chama de seu toicinho, sua bisteca. E agora, quando é que eu te vejo de novo? Sei não, na verdade tem coisas que eu não posso te falar. Te encontrei. Agora você não escapa mais, não, Russo? Puta que pariu, lembrei. Esse é o dia que o Exterminador vem do futuro pra matar... Porra, mulher. Como é que é o teu nome? Eu sou Sarah. Jane? Você é a Sarah Jane? Não. Ela é minha irmã. Eu sou a Sarah Connor. Pela madrugada, mulher, corre que isso aí não é humano. E ele veio aqui pra te... Não, quero dizer, pra te matar. Não, seu tonto. Eu vim aqui pra te matar mesmo, seu filho de uma égua. Você mesmo, iote. Que merda é essa? Como assim? O que eu tenho a ver com essa história? Então, seu filho do orégano, tá tudo bem. Até que você mexeu com meu primo Dildo lá dos aliens. A programação dele tava certinha, mas não... Você tinha que alterar o programa dele e fazer dele um tarado, né? Ah, o Dildo. Pois é, o seu mexeriquento. Agora sou eu que quero aquela programação pra mim. Ou você faz aquilo comigo, ou você morre aqui. Tu tá doido, é? Bora, Bahia, fui. Torinho, liga esse calhambé que já estão partindo. Pará, meu pai, pará. Miote, finalmente te encontramos, hein? Vamos embora pro nosso tempo agora, porra. Você ainda vai causar uma bilugação no espaço ventral temporal com essas suas viagens aí, viu? Lucas, Torinho, Hugo, que porra de teatro é esse? Ah, seu filho de um rococó. Vou te catar ainda. Tu vai ser meu miote. Bom, o filme, cara, foi bem barato. Ele teve um orçamento de 6 milhões e 400 mil dólares, cara. Só isso? Só isso, cara. Só isso. 6 milhões de dólares, cara. Fazer um filme desses. Mas se você pensar bem, Bruno, se você analisar bem, deve ter sido barato de ser feito pela seguinte razão. As cenas são filmadas nas ruas de Nova York. Então, assim, não se gasta tanto com o estúdio. É Los Angeles. É, desculpa, Los Angeles. Que geralmente as cenas de estúdio são as mais caras. Porque você tem que contratar iluminador, pessoal pra montar cenário, essas coisas todas. E praticamente só existe duas cenas que são feitas em estúdio. Que aparentemente, no início, quando mostra as máquinas passando por cima dos crânios dos humanos. Que é maquete, né? Maquete total. E a outra cena é quando ele mostra os refugiados humanos lá no bunker de proteção, que é um corredor de concreto. É, e eu imagino que a delegacia também deva ser estúdio. Tirando isso, realmente... Cara, se eu não me engano, não estou confundindo com o Exterminador do Futuro 2. A delegacia parece que ela foi um prédio velho que estava para ser demolido, aí eles utilizaram para fazer as cenas na delegacia. De qualquer maneira, arrecadou 78 milhões de dólares ao redor do mundo. Lucro que todo investidor quer ter, né? Cara, o melhor investimento, né, velho? Putz grila. Não é à toa que a carreira de tanto Arnold Schwarzenegger quanto James Cameron depois desse filme deslanchou total, né, cara? Qualquer coisa que os caras fizessem, era certo que ia virar sucesso, né? Exatamente. Não é um filme ruim, muito pelo contrário. Não, filme bom pra caralho, pô. Muito bom. Eu gosto pra caramba. E outra, criou uma franquia, cara. É um filme que criou uma franquia. Por mais que tenha seus defeitos, por mais que tenha que esteja datado, por mais que seja qualquer coisa assim, é um filme que criou uma mitologia. A sequência desse filme é um dos melhores filmes da história do cinema americano, do cinema norte-americano. Porra, vamos exagerar, né? Eu tô falando, velho, eu acho, na minha opinião, Terminator 2 é um dos melhores filmes, cara. Ó, eu posso falar por mim, porque eu não tinha visto esse filme, Exterminador do Futuro 1, até um mês atrás. Eu não tinha visto. Quando o Miotti falou pra mim, ó, a gente vai gravar sobre o Terminal do Futuro 1. Eu achei, cara, mas eu nunca vi esse filme. Eu vi o 2, eu vi o 3, eu vi o 4, mas eu nunca vi o 1. Eu me lembro que eu tinha visto, quando era pequeno, o final do 1, meu pai e minha mãe assistindo, e eu com medo, porque eu tava vendo aquela mão se arrastando, tá entendendo? E fechando os olhos. Eu era pequenininho. Aí eu peguei pra assistir agora e, cara, eu gostei do filme, mesmo com todos os efeitos toscos e tudo. Eu achei o filme bem legal de assistir, sabe? Ele é um ótimo thriller de ficção científica. O que me incomoda nesse filme é o Kyle Reese e aquelas malditas maquetes. É, mas isso passa, cara, isso dá pra... Isso não faz um filme ficar ruim. Não, não faz de jeito nenhum. Como um filme não fica bom por causa de efeitos especiais, um filme também, você não destrói o filme por causa de um efeito especial mal feito. Eu sou muito mais assistir 20 vezes o Exterminador do Futuro do que assistir uma vez o Avatar. Ah, sim, com certeza. O mesmo diretor, 40 anos depois, com um orçamento 80 vezes maior, e eu prefiro o filme de 1984, cara. Que é muito mais sincero, é muito mais real, cara. Eu vou te falar que eu gosto de filme desses blockbusters, assim, com baixo orçamento, porque os caras, no final das contas, tinham que se virar, né? Era tudo na base do improviso e na base da criatividade. Pois é, uma coisa que hoje a gente critica muito são os efeitos especiais desse filme, né? Porque, aqui a gente já falou, os efeitos estão realmente datados. Até se você pensar que o orçamento foi tão baixo assim, já faz mais sentido ainda hoje os efeitos estarem datados. Porque a gente falou sobre o Aliens, o Resgate, e lá a gente falou que os efeitos hoje ainda passam. Ele só tem 2 anos depois do Terminator. Mas o orçamento do Aliens, a gente falou lá, era quase de 20 milhões. Era quase 4 vezes maior que esse, né? Os efeitos especiais do Alien eram mais fáceis de serem produzidos. É porque era orgânico, a matéria-prima, você conseguia achar, por exemplo, vários efeitos especiais ali foram feitos com ossos de elefante, pedaço de ostra, pedaço de fígado, entendeu? Estômago de vaca. Tanto que uma das poucas cenas que se usa um animatronic, que eu acho que eu não posso nem chamar assim, mas se usa um fantoche, que é quando quando o alien sai do peito do cara, aquela cena ali é duvidosa. Só que você vê direitinho um alien tremendo, porque é uma mão que tá girando ele. É bem feita porque ela é muito bem editada. Aquela cena é muito bem... Mas ela é muito bem editada, né? Só pra fazer esse comparativo mesmo, pra pro pessoal entender. Cara, mas eu faço uma pergunta. Por que que no Terminator eles não pegaram o robô, o T-800, né? fizeram o stop motion e colocaram com um pouquinho mais de velocidade, cara. Por que aquilo tem que ser tão ruim? Cara, porque aquilo ali era o stop motion da época. Não, e era um stop motion de baixo orçamento, cara. É, tem essa ainda, verdade. Mas as cenas de ação, as cenas de perseguição de carro e tudo, são muito bem elaboradas. Falar em cena de perseguição de carros, o Terminator chega ali pra matar a primeira Sarah Connor, ele passa com um carro em cima de um caminhão de brinquedo, que aquele caminhão é do Terminator 2, quem lembra? Isso, é isso mesmo, é isso mesmo. Foda pra caramba aquilo, cara. Ele é a miniatura do caminhão grande, é? Isso, esse é ele mesmo. É a miniatura do caminhão grande, cara. Isso eu achei muito foda, cara. Caraca, que foda, cara. Isso eu achei foda pra caramba. Na hora que eu vi, eu falei, caralho, velho, olha lá o caminhão no filme 2. Eu achei muito bom. Caraca, que massa. Não sabia disso aí, não. É, o James Cameron, ele gosta muito de botar easter egg nos filmes dele, né? Tu reconheceu na hora o caminhão? Foi, na hora que eu vi o filme assim, eu falei, olha lá o caminhão do 2, cara. Eu nem pesquisei nada na internet, não. Eu vi assim mesmo, falei, olha, legal. Inclusive, né, o James Cameron deve ter alguma coisa com caminhão, né, cara? Porque... No Exterminador do Futuro tem uma cena com um caminhão frenético que corre atrás da mulher e explode quando... Ah, verdade! Quando o Arnold vira máquina completo, né? Vira... Mas ela corre dele quando até ele stop motion porco, né? Ela tem medo daquilo. E no 2 tem a cena também do caminhão, que é foda pra caralho, só que quem tá dirigindo é o Terminator 1000, né? O T-1000. É, o T-1000. E quando bate naquele viaduto lá, arrebenta tudo, é foda pra caralho aquela cena, viu? Exato. Tem uma coisa que eu acho meio estranha, né, nessa parte do Volta no Tempo, esse negócio todo. O Kyle voltou e acabou comendo a Sarah Connor e teve o John Connor. O John Connor já existia lá no futuro. Então ele manda o Kyle pra proteger a mãe dele. E quem era o pai dele antes disso? Não existe. É um paradoxo temporal. Exatamente. Vai inventar Doctor Who. É. Não, peraí. Não fala Doctor Who. Eu penso de volta ao futuro. Não, é um paradoxo temporal, cara. Não é de volta pro futuro. É mal feito mesmo. É isso mesmo. É, não. Eu achei isso aí uma falha incrível, essa porra. Não é que é falha. É que é outro esquema de futuro, entendeu? O Miyoshi tá tentando dizer o seguinte. Se o filho lá não mandasse o cara não ia nascer. E ao mesmo tempo, se ele manda, ele tá decidindo o futuro dele. É realmente um paradoxo, o Miyoshi. Agora, você não pode assistir o Exterminador do Futuro pensando no... De Volta pro Futuro, porque o De Volta pro Futuro é redondo, ele é fechado, é redondo, numa coisa que faz lógica e tem sentido. O Exterminador do Futuro, não, cara, o Exterminador do Futuro é outro esquema, o futuro é construído de outro jeito. Um futuro horrível, né, cara? Muito do mal feito, né? Não, que isso, Hugo, deixa de ser bobo, todo trabalhado na cartolina, todo trabalhado no isopor, velho, estilo... Mesmo eu estava pra ver Chapolin Colorado aparecer ali a qualquer momento. Os trapalhões no planeta dos macacos era mais bonito, viu, velho? Não, e assim, a resistência humana, a gente entende por que as máquinas tomaram conta do futuro humano. Porque tem três, né? Não, não, fora isso, mas assim, a resistência humana é composta pelo Didi Mussum, o Dedé e o Zacarias, velho. E o Sargento Pincel, velho. E o Sargento Pincel, porque, é velho, isso mesmo. O cara sai correndo. Estou fugindo daquele tanque de guerra que era bastava eu ficar atrás dele pra ele não atirar em mim. Beleza, porque ele só vira 90 graus pra frente, ele não vira pra trás. Isso. Então era só, tipo assim, a gente ficar atrás lado, do tanque. É. E o futuro deles não é tão distante não, né? Quando que é o futuro? É 2000... E 29, 2029. É 29? Ah, então é um pouquinho mais pra frente, achei que era antes. Aí o cara sobe no opalão, aí pega ponto 50, vamos lá, malandro, vamos atirar. Velho, o cara pega todos os buracos do mundo pós-apocalíptico. O cara que tá na metranca, ele pula tanto. Aí o Brunão até virou outro e falou assim, bicho, mas vai acertar o quê desse jeito, né? Porque o cara como, pula, velho? O cara... O cara, porra, meu irmão, eu vou dar um tiro em você. Essa cena me lembrou o Ace Ventura, o maluco na África, quando ele vai dentro do Jeep, fica pulando igual um desgraçado dentro da Isso, dentro, isso. Não, e o pior não é isso. O pior é o boneco quando capota, velho, a porra do negócio. Nossa, o boneco fica paradinho, velho. O boneco, velho. Porra. Pior do que esse manequim, só o manequim da delegacia. Da delegacia, velho. Caralho, o manequim da delegacia é inacreditável. Não, o que é aquela delegacia quando o T-800 chega lá, né? Isso, pois é. É para tudo. Ele chega... Eu preciso falar, velho. O porra do Terminator, o escrivão lá da polícia tá lá anotando, fazendo palavra cruzada, sei lá que caralho que ele tá fazendo ali na recepção. Aí chega um cara de 3 metros de altura por 2 de largura. O escrivão não olha na cara dele, velho. Que escrivão é esse? Que concurso da polícia que foi esse, bicho? Ele chega pro cara e fala assim: I'm a friend of Sarah Connor. Aí, o cara não olha pra cima. Se ele tivesse olhado pra cima, ele já ia sacar que era o Exterminador, velho. É, porque o Schwarzenegger, no Exterminador do Futuro, ele é o cara mais suspeito que se pode pensar na face da Terra, né? Isso. Ele tem uma cara de psicopata da porra. Se veste feito um animal. É grande e anda armado pra baixo e pra cima, né? Meu irmão, era só o cara olhar e falar assim, velho, você é um suspeito. Não, o cara prefere ficar lá jogando sudoku. Não, não, senta aí, daqui a pouco ela aparece. Isso, aí o cara vai, volta, mete o carro na delegacia e aí começa a atirar pra tudo que é lado, velho. Mas pera aí, velho. Antes ele fala... I'll be back. I'll be back. I'll be back. Ele parece um retardado mental falando, né? Ele entra com o carro na delegacia, atropela o manequim. Se você ver com calma, você vai ver que é um manequim, cara, dos mais mal feitos. E aí, cara, começa a destruir a delegacia. E aí eu não consigo entender que delegacia de Pindamonhangaba é essa. Tem um policial que sai no corredor, já tá o couro comendo, velho. Não é possível que ele... Ele sai pra tomar tiro, né, ele cara? Ele sai com um copo de café na mão, velho. Hugo, não é nem o porquê que ele sai, é como ele sai, é como que incomodou, ele sai, velho. Cara, que incomodou. Ele não sai assim, caralho, vou ver o que tá acontecendo, já armado, já, né, se escondendo. Não, ele sai assim, caralho, o que tá acontecendo? E aí com um copo de café na mão, velho. Eu tenho que entender esse policial, porque eu acho que seria eu, porque eu sou o menino do café no trabalho, então seria eu. O que é que aconteceu? Pum, tomei um tiro e morri. Não, mas não tem problema você sair com um copo de café. Não tem problema, de verdade, coração. Mas, velho, você tá escutando um carro atravessar a delegacia de papel. Isso, velho. Sacou? O barulho que deve ter feito naquela merda. Meu irmão, é aquela coisa de você virar e fazer assim... Ai! É você correr pro outro lado, velho. Chorar. Você ligar pra sua mulher e falar assim, amor, vou morrer. Isso. Aí você sai com um copo de café como quem diz assim... Acho que eu escutei a campainha. É verdade. Ele sai tipo assim... Ele sai assim com mesmo. Com a mulherzinha, velho. Aconteceu algo aqui, derrubou o grampeador. O que será que aconteceu aqui? Aí ele começa a metralhar todo mundo na delegacia. Só que as pessoas que não morreram são todas mobrais, velho. Porque tá aquele barulho de metralhadora que não acaba o pente. Aí o nego tá no telefone. Amor, pera aí, rapidão, que tem alguém metralhando aqui a delegacia. Quem é? É aí mesmo, chegou velho. O bicho. Aí deu, eu morri. Foi engraçado uma cena que tem um cara que começa a atirar, né, um policial. E aí ele tá atirando escondidinho e do nada, velho, o exterminador tá com uma arma foda, batendo todo mundo. O cara, ele coloca o corpo dele inteiro no corredor com uma arma. Pra quê, velho? Pra morrer, velho. Cara, é muito bizarro essa cena. Porque do delegacia. Porque depois o povo reclama da polícia militar brasileira, né? Porque ninguém falou pro coitado do Taco Berry que era virar e falar assim, bicho, take over, sacou? Tipo assim, se proteja. Cara, meu Deus, tem um cara com uma metralhadora do tamanho do pau dele. Vou matá-lo com a minha pistolinha. Eu vou ficar no meio do corredor, porque ele não tem como errar. É foda, viu? Não, mas o mais engraçado de toda essa cena é que a Sarah Connor está nessa delegacia. Junto com o Kyle Reese foi preso e tal, foi interrogado e tal. E aí, velho, chega o Morgan Freeman, baixo orçamento, ele chega pra ela, entra na sala onde ela está, fecha a porta, tranca, aí ele vira pra ela e fala assim, fique aqui. E ele entra na outra sala. Aí eu falei pro Calaveira, fique aqui porque eu tô indo embora, né, velho? Fique aqui que eu vou me trancar no armário. Fique aqui que eu vou me esconder. Aí o bicho fecha a porta e tranca também, velho. Caraca, essa cena da delegacia é muito escrota, viu? É a delegacia do Trapa Suata. Isso. É a delegacia dos Goonies. Putz, é mesmo, né, velho? Acho que eles, é mesmo. Eles não saltam a chama de 30 centímetros de altura, você vai queimar os pentelhos da perna. Tem uma cena que eu também acho muito bizarra, cara. Logo no início, o Arnold chega pra um cara que tá na cabine telefônica assim e arranca o cara de dentro da cabine, né? Sai daqui, seu merda, que eu quero ver o catálogo. Ah, né? E aquilo é muito bom, né, velho? Ele arranca o cara lá de dentro. E pra ir na primeira sala, ele bate na porta, mano. É mesmo. Por que que ele bate na porta? Ele bate na porta porque tinha que ter a cena de efeito. Onde ela abre a porta e ele com aquele sotaque austríaco pergunta... Sarah Connor. Você falou esse Sarah Connor agora com a voz do Valdir Santana. Sarah Connor. Sarah Connor. E pum, na cabeça dela, né, velho? O filme termina numa fábrica, que a gente não sabe que fábrica que é, mas... tem uma cena que foi excluída, não é isso, Miotti? Não, logo que ele fecha a porta do caminhão que bota a Sarah Connor lá, já corta pra ficha técnica, né? Só que tem uma cena excluída, as câmeras sobem e mostra o Cyberdyne System. Exatamente. Cyberdyne Systems, que é quem vai construir o Skynet. E no Terminator 2 a gente vai descobrir que o braço do Exterminador que ficou pra fora, ele foi um protótipo pra poder se começar a pensar em construir máquinas como aquela do robô e tal, não sei o quê, e que deu origem no final ao Skynet, tanto que eles voltam no, o Exterminador volta no tempo e eles têm que ir lá na Cyberdyne de novo pra pegar o braço, pegar o chip e jogar na lava, né? Mas esse futuro então é muito do esquisito, né? Se o Exterminador não tivesse voltado no tempo, não existiria a Skynet. É muito bizarro esse negócio. Pois é, foi aquilo que eu falei aquela hora. Pelo amor de Deus, ninguém vai falar da amiga dela, com a porra do Alckmin, ainda dividindo o Alckmin com o cara, e depois vai pegar a comida e ainda fica cantando. O melhor é a Sarah Connor atender o telefone. Isso. Ela atende o telefone e fala, alô, cara, eu vou lamber os seus mamilos, eu vou beliscar o seu clitóris, eu vou enfiar 3 dedos no seu eu vou fazer no seu olho, eu vou no seu ouvido. 10 minutos depois ela vira e fala assim, ah, você quer falar com a Ginger, né? É porque todo mundo que liga na casa dela e fala assim, eu vou beliscar seu mamilo, eu vou... Bom, galera, o próximo filme que a gente podia falar era O Exterminador do Futuro. O primeiro filme, né? Claro, é o único que presta. Aliás, é o único que presta do James Cameron, né? Vamos lá no IMDb? Rodrigo, você não acha que o Miotti tá um pouco estranho, não? Desde aquele lance com o DeLorean e tal... Não, fica assim não. O meu time é retardado, é mongoloide mesmo, cara. Rodrigo, meu time não é mongol, não. Você e eu que somos dois imbecis. Dá uma olhada aqui no MDB. Olha o nome do filho da Sarah Connor. John Connor Miotti? Queremos agradecer muito a presença de Carlos Tourinho e Hugo Soares, lá do Pauta Livre News. Meus queridos, muito obrigado por estarem gravando com a gente até essa hora. Tourinho, I'm sorry que tu vai levar uma dedada nos ovos, por causa que a tua mulher vai ficar muito puta contigo, que tu largou ela pra gravar podcast. Isso ia ser sexta-feira, né? Só que sexta-feira ele não pôde. Fala por quê, Tourinho? Fala por quê? Eu mandei uma DM pra ele, falei, Tourinho, não vai ser mais na sexta, é na segunda. Ele, cara, você não sabe o quanto eu tô agradecido. Tá aqui, tá aqui. Não, ele ia perder a virgindade na sexta. Ele mandou a DM pra mim, a gravação sexta, pra dizer, porra, não tem outro horário não, velho? Aí, não, não pode, esse programa é patrocinado e tal, não sei o quê. Eu já, assim, falando assim, por mim e pelo Hugo, que eu sei que o Hugo, na sexta-feira, na quinta, o Hugo já tá numa vala, sabe? Com a cara enfiada na vala de bêbado, sabe? Você só vê o Hugo sóbrio na segunda-feira. Aí eu, beleza, né? Então depois eu falando com o Hugo, sei, você vai gravar sexta-feira? Boa, então. Ah, então beleza. Não, é os caras, já esquece, são nossos amigos. Não, então beleza. Aí eu cheguei a avisar a mulher. Ó, sexta-feira eu tenho uma gravação, a gente não... Se quiser, você vai lá pra casa depois, mas só depois da gravação a gente faz as coisas, né? É isso aí, obrigado aí pelo convite. Finalmente a gente é chamado pelo Jurassic Cast, né? A gente... Não é o filme que eu quero ainda, mas eu fui chamado. Também não, eu já falei, eu quero o curso de verão. não é o filme que eu quero, meu filho. Isso aqui não é Blockbuster, não. Ah, tá. O Léo Radiofobia escolhe lá o filme dele, eu não posso escolher o meu. Eu quero Curso de Verão, porra. Nem o Léo Radiofobia escolheu. Ele virou e falou assim: eu quero falar sobre o Grande Dragão Branco, gente. O Último Dragão. Beleza, a gente vai falar sobre esse filme, né? Vamos fingir que ele escolheu. Não, escolheu. Mas é isso aí, acessem aí o pautalivrenews.com, podcast de humor e outras coisas lá. Ah, cara, o ouvinte do Jurassic Cast já tá careca de saber que Pauta Livre News é um dos melhores, se não o melhor podcast de humor do Brasil hoje. Não, obrigado. Ah, né? A gente não cansa de falar também do Jurassic Cast lá, né? A gente até pediu pro pessoal não votar na gente no YouPix, votar no Jurassic Cast, pensando que vocês iam dar a camisa pra mim por agradecimento por causa disso. Mas já que eu vou ficar com o dedo na mão, né? Então eu vou ter que comprar aquele. Só que eu vou ficar com o dedo na mão? Turinho, peraí. O dedo, meu dedo é na mão também, velho. Lá na terra dele, o povo fica com o dedo no c***, né? Então, se for. Mas acesse lá, Pauta Livre News, podcast de moto. Toda sexta-feira tem um podcast diferente lá pra vocês. Vai lá, Hugo. Eu vou falar o quê, gente? Valeu, tá aqui. Fácil. Não, eu agradeço sim, valeu pelo convite. E foi foda pra caramba gravar Exterminador. Foi um filme muito ruim e eu adorei falar mal. É, tá gravando, Chico, já. 1, 2, gravando. Ele tá gravando, okay. Também. Show de bola. Beleza. Oi, som, tá gravando. O milho verde é amarelo, o quadro negro é verde, o house preto é branco e o cantor belo é feio. Essa é velha, hein, Turinho? Cara, quem que chamou o Turinho, velho? Quem que chamou o Turinho? Sério, na Vera, quem chamou? Foi o Miote. É tu, né, meu? É tu, né, Miote? E eu queria gravar Curso de Verão, mas tudo bem. Estão aqui conosco também, Hugo Soares, lá do Pauta Livre News! É, rapaz, o café sempre tá frio, sempre quando eu... Opa, mundo de novo? Só vai ter um extra. E a minha voz que danizada, ai que desgraceira. É que não sei o que eu acabei. Vamos de novo. Nossa, ele tinha fome. Caralho, velho. Posso ir pra Pode, vai lá. Ai, cara, já fiquei sem ar, velho, na apresentação. Ai, vai lá. Dando só um pause aqui, velho, eu preciso falar isso. Eu tava no trabalho, eu comecei a rir que nem um idiota, velho. O Miote. Aham. É ridículo, né, velho? Aham. Eu não sei se é mais ridículo, se é ele fazendo isso, é porque ficou igual, né? Ficou igualzinho. Ficou igual mesmo. Parabéns, Miote. Olha só, Linda Hamilton fez uma série nos anos 80 que era A Bela e a Fera. Eu não sei qual era a Bela, qual era a Fera, bicho. Porque puta que pariu, velho. Bruno, você não tá aqui na gravação, né? Como que a gente falou? Aqui, a gente já falou isso. Vocês falaram isso? Os meninos isso? Falaram isso. Inclusive eu falei que a Fera era robô, pô. Foi, eu falei. É. Ah, tá. Desculpa, essa parte eu não ouvi. Acho que eu tava pegando a Coca-Cola aqui. Bruno, é assim, Bruno. Ele tá gravando. Não é não, Bruno, ele. Hã? Onde vocês estão? Vamos falar do nosso querido Arnoldo, cara? Cara, vamos o quê que você quer falar dele? Do it now! Do it now! Get down! O que é que o Toninho tá gritando aí, velho? O que é, criança? O que você tá gritando aí? Schwarzenegger, pô. Schwarzenegger com a rola de fora, ele chegou pro punk e falou: Suck it now! Suck my dick now! Ô, Miote, mas eu vi, porra, ele no primeiro Mercenários, mas, cara, eu vou falar pra você que eu fiquei triste ver ele lá, velho. Eu vi o quanto que o Schwarzenegger está velho. Nossa, velho pra caramba, né? Velho, cara? ele tá um vozinho, sério, ele tá assim, um tio-vô forte. Era nessa hora era pro Miote falar alguma coisa, não era? Pois é, não mas... Ah, você fala comigo? Eu não escutei, porra. O Miyoshi foi pegar uma coca, igual eu. Eu posso dar uma dica aos ouvintes do Jurassic Cast, assim, vocês costumam falar de filmes mais antigos, alguns e tal. Pode falar. Não assistam esses filmes em Blu-ray, gente. Por favor, vocês vão... Eu assisti esse filme em Blu-ray, cara, você vê todas as merdas do filme. Não, cara. Eu assisti, foi o De Volta ao Futuro em Blu-ray. E você vê a maquiagem do Dr. Brown, pulando assim no pescoço dele, velho. Hoje eu tô chato. Assisti o filme em quê, Hugo? Blu-ray. Não é não? Blu-ray. O modo azul. Olha, não fui eu que corrigi o Hugo. E fique bem claro isso. E eu vou ter que virar de costas porque a mulher do Lianisso está se masturbando pensando ele comendo a loura. Eu não tô conseguindo me concentrar, peraí. Eu tô falando sério. Que filme é esse? Caralho, Lianisso, a mulher desceu pra pagar um bocado pro Lianisso. Essa corajosa, velho. Nossa é esse, senhora, velho? Tá passando a Globo, velho. Como é o nome desse filme, velho? Porra, esqueci o nome desse filme, cara. Deixa eu achar aqui. Eu já vi filme de cinema, peraí. Nossa, velho, a mulher pagou um boquete pro Lianisso, meu irmão. Cara, o Lianisso botou a mão na janela. Nossa, ele tá tremendo! Vixe, Maria! Vocês sabem da fama do Lianisso, né, Hugo e Torinho? Não, vocês sabiam, gente? Vocês não sabem da fama do Lianisso? Que ele tem um pau do tamanho de um pé de mesa. Teve uma modelo americana, isso é sério, ela fez uma biografia, e na biografia dela, ela foi pra cama com o Lianisson, e a visão que ela teve do pênis do Lianisson era como se fosse uma garrafa de água apontando pra baixo. Em tamanho e diâmetro. Aí tem o pau do Lianisson Facts. Olha, experiência própria. Eu já comi mulher falando que eu era virgem. E a que mulher mentira. Falou assim, já comi, eu tô falando sério. Eu virei pra mulher, ai, não sei se dou, aquela coisa doida pra dar. Não sei se dou. Aí eu virei pra mulher e falei assim, olha, é porque é a minha primeira vez e tal. A mulher, mentira. Eu falei, eu tô falando sério. Isso naquela época eu pesava lá 70 quilos, malhava e tal. Eu falei, eu tô falando sério. A mulher, você tá mentindo. Eu falei, eu juro, eu sou virgem. Ela virou e falou assim, não, vou ter que fazer. Eu fiz esse menino aqui, pelo amor de Deus, vai morrer daqui a pouco. É a mesma coisa, a mulher. Aí hoje em dia, como é que é? A mulher vira e fala, sou virgem, o cara, beleza, tô indo nessa. Ela, por quê? Falou, porque vai vir teu pai, teu avô, teu tio, tua mãe, teus irmãos atrás de mim, se eu romper esse cabaço. Você é doida? Eu que não me meto nessa desgrama. Fique aí você com seu grelo. Eu acho incrível a naturalidade que o Calaveira fala dessas coisas. O melhor é que esse programa é patrocinado, velho. É mesmo. Ah, ele, né, velho? Caralho. Ah, velho, preservativo patrocinou o Marcelinho, então a gente pode falar de putaria à vontade agora também. É a Fiction, né? Esse aqui é patrocinado. Pois é. Ih, então não vai entrar nada disso aqui. Não vai. Tem que entrar, bicho. Tem que entrar, pô. Vai entrar sim. Não, então tá. Não, então tá, então beleza. Falar Fiction, eu quero uma camisa da Dudemi, por favor. Compre. I'm a virgin, fala pro Alexandre. Alexandre, faz aí. Eu sou virgem, Sarah Connor. Isso, olha aí. A próxima camiseta do Jurassic Cast vai ser essa. Eu sou virgem, Sarah Connor. Sarah Connor, I'm a virgin. É. Cara, não tá dando pra gravar, velho. Na boa. Que foi, velho? Esse filme do Lianisson tá foda, velho. Puta que pariu, eu vou ter que ficar de costa. Agora a mulher do Lianisson tá se insinuando pra loura, velho. Não, elas se pegam no filme, pô. Porra, velho, peraí, não. Pô, tá demais. Vamos parar de gravar. Eu vou desligar a televisão, não. Eu vou desligar, eu tô gravando. Você acha que eu não tô gravando? Eu vou desligar a televisão porque você tá gravando. Depois eu vou bater puta, velho, mas freneticamente. Assim. Tá gravando. Pariu, velho. Deixa aqui. A mulher tá na sala. Desliguei a televisão, tô falando sério. Desliguei mesmo. Vambora, não tô. Tá dando, velho. A mulher começa a ralar o joelho um no outro, olhando pra loura e faz mordendo beicinho. Cristão que aguente um negócio desse. Vambora, vai, continua. Onde é que eu tava mesmo? Eu não sei, cara. Tem uma hora que é um concurso de mulata, sei lá. E aí chamam ele como jurado. E aí botam ele pra dançar no meio das mulatas, cara. E ele tá ele não faz ideia, mas ele tá louco, velho. Ele pega uma mulata e já mete a mão na bunda dela, velho. Caramba! Ele é direto, velho. A mulher, ô, você saiu pra beber coca de novo, não saiu? Não, eu ouvi que você falou isso, meu. Eu tô reforçando. Ah, tá. Tá. A encarcada que ele dá na mulher. Ah, véio. Tá. Ele vai em qualquer uma, cara. Tem umas três, ele vai nas três, cara. Ele tá achou. Loucaço, bicho. Ele achou que era pra fuder ali mesmo. Isso. Brunão. Fala, Torim. Isso não é muito diferente, velho, de gringo que vem pra cá, não, velho. Eu moro em Fortaleza, cara, que é cidade turística, né? É litorânea. Sexual, né, velho? Sexual. Cara, você vai na praia, tem aqui a Praia do Futuro, que é a praia que vai, assim, o povo bonito de Fortaleza, a elite, o povo vai pra Paquerá e tudo. E tem a praia da Beira-Mar, que vai os gringos e as caça-gringo, né, velho? Vai aquelas menininhas mais Zé Ruela, né? Mas que os gringos batem o olho e, porra, vou comer, tá entendendo? E, cara, se você olhar de canto de olho, já tá, se brincar, tão fudendo ali, tá entendendo? Essas praias, o Torinho não apresenta pra gente quando ele vai em Fortaleza, não, sabe? Tá, Hugo, da próxima vez que você vier, eu vou te largar lá. Agora, se você vier com doença, não venha reclamar, não. Você vier com guinorreia. Pois é. Você cara, vier com pinto na... Se você vier com pinto na mão, chega, meu pinto caiu, Torinho, eu cheguei com cole. Com a rola de 72 centímetros. 70 centímetros? Vocês vão acabar me deixando curioso pra pegar a porra do filme pra ver se essa porra dessa rola. Calma, Rotori. Peraí. Vou organizar a bagunça. Peraí. Torinho, vê lá, velho. É gigantesca. É massa, velho. É massa.